Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Não. Ó, o meu nome é Tuizo. E eu sou a A voz que se deve sonar é tutto questo presto, bambina. E chegamos enfim no segundo bloco. E me diga uma coisa, é um pássaro? Não. É um avião? Não. É um air drone? Não. É o Superman? Não. Quem é? É o notícias do mundo da música. Como já noticiamos aqui, o Beck tá trabalhando em dois álbuns para este ano, um acústico e o sucessor do Modern Guilt de 2008. Recentemente ouvimos a Different Dead e agora o cara acaba de lançar a I Won't Belong. E a gente vai ouvir a faixa do Beck, muito boa, por sinal. Essa é a nossa primeira faixa e a nossa segunda faixa. Depois de toda aquela polêmica da Fionia, né? Para os desavisados, pra quem não conhece, não é ritmo, a Fiona Apple. que ela foi pega no busão com... Com drogas. Com drogas proibidas pro local onde ela estava, mas virou uma polêmica mundial. Agora ela reapareceu, lançando o clipe de Hot Knife. É a última faixa do disco de 2012, de Either Will. E o clipe é dirigido pelo ex, a moça, o cineasta Paul Thomas Anderson, de o mesmo cara que dirigiu Sangue Negro e Magnolia, né? Todo mundo deve saber quem é. Apesar de eu não ter visto nenhum dos dois, mas enfim, eu já tentei. Magnolia é um filmão, filmaço. Eu sou suspeita pra falar de tudo que a Fiona faz, assim, porque eu acho tudo que ela faz lindo, maravilhoso, genial. Mas o clipe tá muito bonito e tem a participação da irmã dela, a Maud Margaret. Ela canta o refrão junto com ela e aparece na tela também. E você vai conferir o resultado desse clipe, obviamente, na página do Lixeirinha. www.facebook.com/lixeirinha. Aproveitem e curtam. Então agora a gente vai ouvir por aqui, né? Só dá pra ouvir. Hot Knife, que a Fiona acabou de lançar o clipe. Nossa terceira notícia é uma homenagem, porque no dia 27 de julho de 1969, ou seja, 44 anos atrás, era lançado o disco Music from the Moor, do Pink Floyd. Essa foi a primeira trilha de um filme completo da banda. Filme este que, obviamente, se chama... Moor, do Barbara Schroeder. Adoro. Exatamente, filme de mesmo ano. A curiosidade é que o disco é uma regravação da trilha. Muitas vezes de formas diferentes. As músicas são diferentes da trilha, embora algumas pessoas digam que não. Ok. E todos os vocais são assumidos pelo David Gilmour. E a gente vai ouvir uma faixa do disco pra relembrar, que foi meio que de comum acordo aqui, a Simbline. Oh yes, uma música muito bonita, muito linda. Pretendo assistir o filme recentemente, daí a gente fala dele aqui no terceiro bloco qualquer dia pra vocês. Tá, eu tenho aqui, a gente vai assistir depois. Então, pra acalorar um pouquinho esse clima ameno, vamos de música e daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha. Não saiamos daí. cheirinha. Hot knife, he makes my heart a cinema scope. Sweet show in the dancing bird of paradise. If I'm butter, if I'm butter, if I'm butter, then he's a hot knife. He makes my heart a cinema scope. Sweet show in the dancing bird of paradise. He excites me, must be like the Genesis rhythm. I get feisty whenever I'm with him. If I'm butter, if I'm butter, if I'm butter, then if he makes my heart a cinema scope, skee show in the dancing bird of paradise. I'm a hot knife, I'm a hot knife, I'm a hot knife, he's a pat of butter. If I get a chance, I'm gonna show him that he's never gonna need another. Falling by your side, the all are closing in. There's nowhere you can hide. Your manager and agent are both busy on the phone, selling colored photographs to magazines back home. And it's high time, Cymbeline. It's high time, Cymbeline. Please wake me. The lines converging where you stand, they must have moved the picture plane. Leaves are heavy around your feet. You hear the thunder of the train. Suddenly it strikes you that they're moving into range. And Doctor Strange is always changing size. And it's high time, Cymbeline. It's high time, Cymbeline. Please wake me. Cheirinha reciclando seu fundo musical.